Sua reportada 3170. Obrigado. Está estabilizado, tá? 3170. 3170, autorizado final do procedimento. Chame a torre em 1895. 1895. Obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, bom, boa noite, tá 3170, estabilizado, visual, baixar travado. Tá 3170, boa noite, 1014 no ajuste, autorizado na 0, vento no 30 graus, 99. Autorizado o pouso na 190, tá 3170. Aos 19, 219. Qual que é a frequência? 219, Saulo. 219. Salvador, bom dia. 320, bom dia. Senhor, identificação. Autorizada a chegada mais, desce para o nível 050. Thank you. 3520, autorizado o final do procedimento. Estabilizado. 7, 3520, autoriza a descida para 2 mil pés. Até 2 mil pés, ajuste padrão na 0 na 3. Para 2 mil, qual ajuste padrão? É passador na Campa Vista, TAN 3520. Tente, TAN 3520, confere aproximação, chama a torre, no 895. 795, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, o TAN 3520 vai passar Duna. Bom dia, 3520, 1014 na ajuste, continua a aproximação, aguardando sua ligação de força. 3520. Cinco, cheque trem ponto autorizado, no zero, vento 130 graus, 7 mais. 7 mais para uma baixada de trabalho, tá? 3520. Sente, pouso autorizado. 130 com 612. Leve pó. Dois zero, para os 34, livre à direita, chame só, 219. direita, 1219-3520. Tá só na Chancel Taco, Vitor Campos.